Bridge, Veda Bridge, obrigado. Goma 074, Rei Bridge do presente. Bridge, Goma 074. 3605, confirme a solicitação. Pode voar a Caju? Aguarde. Então 3305, foi autorizado pelo centro direto Romeu Fox 08. Chame agora centro Recife em 12685, alterno 2545. Ativo Romeu Fox 08, muito obrigado. 2685, 2545, grato, bom trabalho. Igualmente. Goma 074, centro Recife no 25 decimal 1, no alterno no 3325. Centro Recife no 25, no alterno 1 no 3325, gol 1074. Tony 4209, está no ponto de espera pronto. Azul 409, autorizado, né, decolada 10, o vento é de 120 graus com 8 nós. Azul com 8, autorizado, decolagem 10, azul 4209. Decolou os 25, controle em 120.8. Tenha uma boa noite. 108, obrigado, boa noite. Boa noite, azul 4209. 4209, 09, boa noite, contato radar, sabe, mantém o nível 360, está presente o voo Ileda, após Ileda, voo Ibride. Presente Ileda, 4209, 360. Tem uma Salvador. Livre à direita, chama o ponto de espera para a decolagem, hoje é 6224. Livre à direita, chama o ponto de espera, 6224. E mantém o nível 360. Está livre da restrição anteriormente passada pelo centro da presente voo Ibride. E chame o centro Recife no 25.1, alterno no 33.25. 351 e 3325. Obrigado, boa noite. Boa noite. Azul 4209, sobe e mantém o nível 340 restrito pelo centro. 340, o azul 4209, aceita como final 34. Gente, então 3178, termina no 8 decimal 6. 3178, boa noite. Boa noite. Torre de Salvador, boa noite, está 3178, 3 milhas do Índia Serra. Boa noite, 3178. Tá, livre o pouso na 10, cheque o trem, o vento é de 120 graus com 8 nós e o altímetro no 017. Eu no 017, livre pouso, informarei quando o trem estiver abaixado, tá, 3178. Né, 6224, pronto no ponto de espera, visual com a aeronave na final. Hoje é 6224, após o Airbus da TAM que pousa, a linha mantém a 1-0. A linha mantém a 1-0 após a passagem do Airbus 6224. 3178, reporta trem, baixo calado. Ciente, permanece 120 com 89, liga pouso, TAM 3178. Liga pouso, 3178. Seguimos o Lua sem identificação. Boa noite, o F757 no meio com Alfa. F757 no meio, boa noite, sem identificação, autorizado chegada Mari. Voo ITAP na chegada Mari, décimo tem o nível 050, o ajuste no 07. Você para o 50, dá para o ITAP. O ajuste 10? 17, 07, 57 no meio. 0-7, obrigado. Papato Augusto, Kilo Zulu, contato radar, 59 milhas do oeste do VR de Salvador, mantém o nível 070, chame quando pronto para descida, voa na posição Mari, voa para a posição Mari na chegada Mari. 3178 no solo 30, a livrar à direita, taxina, taxiways Alfa e Juliette para o portão 07. Alfa, Juliette para 07, tá, 3178. 0, o ajuste no 07. 060 na chegada, mano. Alfa, Charlie Mike. Azul 4209, centro Recife, no 25, decimal 1, alterno no 3325. 6224, decolou os 33, controle o aguardo em 120, décima 8, tenha uma boa noite. 208, obrigado, senhor. Boa noite, bom serviço. Senhor de Salvador, boa noite, 6224. Senhor 6224, boa noite, contato radar, sabe, mantém o nível 190, sai da PUCA. 190 na PUCA, 6224. Objeto 5796, da presente voadura, desce para 2000 pés, o ajuste no 0 na 7, reporta estabilizado no ILS XRI da pista na 0. 2000, forma estabilizado, 5796. E Mike, desce, mantém 3000 pés, o ajuste no 0 na 7. 3000, no 0 na 7. Controle, autorizaria para o de Aracaju, para o 6224? 6224, aguarde. Agora. O Xenem 6224, está presente Aracaju. Está presente Aracaju, 6224. Disse que o Luzelo desce, mantém 4000 pés, o ajuste no 0 no 7. 4000 no 0 no 7, o que ele disse? autoriza o presente Buna para o Whisky Kilo Zulu. Exato, Whisky Kilo Zulu. Presente Buna, Zulu. Anemia 224, Centro Recife no 2685, alterno no 2545. 2085, 2545, boa noite. Boa noite. Alfa Charlie Mike, redução para 1.80 nós, tráfego que precede na aproximação, está passando o Duna agora, com 1.80 nós de ground speed, é um Boeing 733 da Webjet. É 2.80, Alfa Charlie Mike. Webjet 5.7.6, torre 1.8.6. Ok, 5.7.6? Torre 1.8.6, 5.7.6. 8.6, muito obrigado, boa noite. Boa noite. Alfa Charlie Mike, desce para 2.000 pés, o ajuste no 0.07, reporta estabilizado no ILS, que Ferreira, pista no 0. 2.000, chama estabilizado. Whisky Kilo Zulu, desce e mantém 3.000 pés, o ajuste no 0.07. 3.000, no 0.07, Whisky Kilo Zulu. 7.6. Web 5.7.6, boa noite. O vento é 1 no 0 graus com 8 nós, o altímetro no 0 no 7, está autorizado o pouso na 10. Livre pouso na 10, senhor, pouso 7, 1 no 10. Alfa Charlie Mike, completa aproximação, torre 1.8.6. 18.6. Torre o Alfa Charlie Mike, estabilizado. Alfa Charlie Mike, boa noite, pouso na 10 ou na 17? Alô 7, cancela após o marcador. Ok, reporte então para o cancelamento, qual o pátio de estacionamento? É a Baité. Gente, reporte então para o cancelamento. Batiu. B5716 no meio, no solo aos 45, a livrada à direita, taxi via Alfa e Kilo para o pátio 3, posição 5. Alfa e Kilo, pátio 3 para a posição 5, 5 estacionamento. Seu externo, propõe e vai prosseguir para o 7, Alfa, Charlie Mike. Ok, cancela o plano instrumento agora aos 45, autorizado curvar à esquerda, no circuito pela direita da 17, reporte interceptar na final. Chamar a final. 3600, boa noite, acione identificação, autorizado chegada na área, décimo tem nível 050, o ajuste no 097. Uma área testando 050 com 1097, portanto 3600. 3600, autorizado e tápida presente. Tápida presente, portanto 3600. Charlie Mike, avistado de base para a final da 17, livre pouso, vento é 120 graus, 62 de nós. Livre pouso 17, Alfa Charlie Mike, tem braço checado. Ser contato com o centro. 5809, boa noite, acione identificação, décimo tem nível 060, autorizado chegada Mário, ajuste no 067. Sim, descendo para o 060, identificou na Mário, 5809 da web. Luiz Equimas, Zulu, torre no noite, decimal 6. Outro 6, Zulu, grato, boa noite. Boa noite. Oi, Salvador, boa noite, Papatango, Luiz Equimas, Zulu. O Esquilo Zulu vai para 17 ou para 10? 17. Ok, reporte para cancelamento então. Agora para cancelamento, Esquilo Zulu. foi possível compreender a aeronave que chamou a torre. Continua ininteligível a transmissão. Whisky Kilo Zulu está autorizado o circuito pela direita da 17, reporte interceptando afinal.